Yeah, nas Intoca Records. PRK e Antônio B. Meia-noite e desceu do céu uma luz nada normal. Certeza que não era sonho nem uma viagem astral. Quando eu vi, eu pensei em algo paranormal. Me vi dentro daquele filme, o contato de quarto grau. Surreal, as luzes encandeavam tipo o sol. Cê é cego, tá intermitando baixo farol. Me parecia fruto de imaginações. Dessa vez não queriam vaca nem símbolos em plantações. Era uma pilantra que colecionava corações. Dei meu mundo e muito mais, e hoje é só recordações. Só ilusões no mundo sem esperança. Perdi a noção de quantas vezes ela jogou a aliança. Me pôs na dança e o puro sem ter visão. E ela de outro mundo, um ufo sem coração. E eu vazio, trancado, fiquei sem chão. E ela se foi, me deixou solitário na escuridão. Deixa ela brincar, deixa ela deitar, deixa ela fugir pra longe daqui. Eu cumpri as obrigações. A vida e suas etapas, difíceis situações. Foi tipo um tapa na cara sem explicações. Ela só vaga pelo mapa em busca de corações. Meu amor, me diga por que você se foi. Se eu soubesse que o fim seria assim, te ignoraria no primeiro oi. Me veja agora, o antes e meu depois. Você matou tudo que eu tinha e os planos sobre nós dois. Me joguei de cara, que ironia. Você mostrou todo o universo e tudo que ele escondia. Uma vadia vestida de boa menina que me cegou e me fudeu como se eu usasse cocaína. E agora, né? Satisfeita com o resultado, eu sozinho, desiludido e o coração congelado. Sugou tudo de bom e ainda fudeu com a minha vida. Pode voltar pro seu planeta que sua missão tá bem cumprida. E eu me perdi naquele pra sempre. Larguei tudo que eu amava, que merda eu tinha na mente. Inocente, queria algo mais que compromisso. Nem tudo que reluz é ouro e você é uma prova disso. Me vi na pior situação, né? Frio, afogado num rio de frustração. Por dentro só comoção. E agora ela se foi, entrou no seu disco e foi embora. Deixa ela brincar, deixa ela deitar, deixa ela fugir pra longe daqui. Eu cumpri as obrigações. A vida e suas etapas, difíceis situações. Foi tipo um tapa na cara sem explicações. Ela só vaga pelo mapa em busca de corações.